37. Numa produção dos alunos do curso de jornalismo, a Rádio Universidade FM apresenta Retratos, uma imagem sonora do cotidiano, da história, dos fatos. Fatos que são e que permanecem notícia. Histórias da vida e da cultura de um povo. Histórias da história, da cidade e das fantasias que movem o imaginário e a prática de sua gente. É nesse universo de recortes que o programa Retratos clica o tema de suas reportagens. Cada semana, um retrato diferente. Boa tarde. No Retratos de hoje, vamos falar sobre aqueles que violaram a lei, pagaram por isso e retornaram à sociedade. Quais as dificuldades, os medos e expectativas de um ex-presidiário, o que o sistema carcerário tem feito pela recuperação dele e como a sociedade atua em sua reintegração. A vida de um cidadão comum com bons antecedentes criminais já não é fácil. Crediários, fiadores, empregos, enfim, a credibilidade é difícil de ser conquistada e mantida. Para um ex-presidiário, essa realidade é ainda mais dura. O Retratos conversou com ex-presidiários e familiares, que contam como a experiência da prisão mudou suas vidas. Para manter a privacidade dos entrevistados, seus nomes vão ser omitidos e, em alguns casos, terão suas vozes alteradas. Olha, foi muito ruim. Muito ruim porque lá dentro é outro mundo e até a gente acostumar com as pessoas aqui fora, a maneira de a gente se conviver lá dentro é totalmente diferente daqui fora. Meu marido estava em tratamento, a gente sofreu muito, mas para sustentar a gente piorou, né? Ainda deu muita ajuda lá para ele, que a gente precisou pagar advogado, né? Para ajudar, para ver se a gente fica desesperado quando uma coisa dessa acontece. E a gente precisou tirar um dinheiro que a gente tinha reserva, que era até para tratar da saúde do meu marido, só para pagar advogado para ver se livrava ele. Foi pesado durante o ano, ele estava nas grades, a gente ia lá visitar ele, a gente tinha dó do gueto sair e deixar ele, né? Além dos problemas financeiros que a família enfrenta durante o período de reclusão, existe ainda o preconceito das pessoas em relação a quem cumpriu a pena. Ele tinha muito contato com muita gente da sociedade, sabe, lá da cidade. Agora essa gente passa para ele, quase a maioria baixa a cabeça e não se conversa com ele. Está discriminado. Fica discriminado, né? Eu peço que a sociedade ajude aquele povo, que aquele lugar é muito ruim. Viu? Tem uns que não costumam que fora mais, mas tem outros que, igual eu mesmo e outros que estão lá dentro, que a gente conheceu, não é do crime e precisa sair. E às vezes a sociedade julga um coitadinho por causa de um ladrão, de um psicopata, que às vezes faz uma coisa sem pensar. Eu creio que a sociedade, na maneira minha de pensar, deveria julgar o crime, não julgar a pessoa. E a sociedade não pensa isso, a sociedade caiu lá dentro, para eles tudo é ladrão. Quando a gente sai de lá, a gente sai com vergonha das pessoas, olha na gente, a gente acha que aquelas pessoas estão olhando na gente, é discriminando a gente, é o que vem na cabeça da gente. Então, porque a gente de família boa nunca teve relações de mal com a justiça, aconteceu esse acidente comigo, a sociedade discrimina aqui fora, vê na televisão o que acontece, e vê, morre gente, eles vê passar na televisão, no jornal, e a gente fica meio, a gente fica com vergonha porque a gente não é disso, de estar no meio desse povo, né? Então, eu me senti muito envergonhado quando saí. O medo de ser discriminado, de não conseguir se relacionar novamente com as pessoas, e até mesmo de cometer um novo crime, é um drama constante na vida de um ex-detento. É o que explica a psicóloga Cíntia Santos. Em relação à sociedade, que deve ter sempre o estigma de que é um ex-presidiário, já prejudicou alguma pessoa e que, portanto, vai prejudicar. Isso a gente nunca sabe quem vai prejudicar a gente, mas a pessoa já tem um carimbo dizendo que ela já prejudicou, isso vai deixar que as pessoas fiquem mais arredias do que já são normalmente, que eles sabem que eles vão ser convidados de novo para fazer algum tipo de delito, se eram usuários, vai aparecer gente para oferecer droga ou para e entrando na droga dali a pouco tá vendendo. José Arnaldo dos Santos é um ex-presidiário reincidente. Ele foi preso em Rolândia um ano depois de ter sido solto em São Paulo. Hoje está recuperado e trabalha em uma indústria de imóveis. Ele conta por que foi preso pela segunda vez. Simplesmente não é por tanta necessidade. É porque que quando a pessoa anda no mundo aí, nesse mundo aí de perdição que não tem nada para oferecer para a pessoa, então a pessoa não tem o que pensar, né? Você começa a seguir muito companheiro, né? Vamos roubar que vai dar certo, vamos fazer isso que vai dar certo. De repente, mesmo que você vai abrir seus olhos, você já está aprofundado no crime. Do lado de fora dos muros, resta o homem que pagou a justiça pelo seu erro reconquistar seu espaço, se readaptar à nova situação, começar de onde parou. Mas isso não é uma tarefa fácil, pelo menos não para todos, como explica a psicóloga Cíntia Santos. Ir para a rua vai exigir dele o mesmo trabalho de adaptação, né? Porque vai ter que se readaptar de novo. Por exemplo, ele, na casa que ele morava, a casa funcionava com aquela presença dele. Ele ficando fora 1, 2, 3, 10 anos, enfim, esse tempo que ele ficou fora, a casa se organizou sem ele. Então, esse espaço ele vai ter que refazer. Estou falando só dentro da casa dele, imagina no geral, assim, né? Na relação com os filhos, fica difícil reassumir o papel de exemplo a ser seguido. Como reconquistar respeito e admiração? Mais que isso, como ter autoridade diante dos filhos? Esse é um problema comum entre os que saem da prisão, como explica a psicóloga Cíntia Santos. As relações que na maioria das vezes foram pedidas e ficaram meladas por essa coisa, foi cumprir pena, né? Eles falam muito disso em relação aos filhos. Alguns pedem orientação mesmo, como que eu vou tratar disso com meu filho? Né? Uns dizem assim, que autoridade que eu tenho para dizer para o meu filho, não faça. Se eu sou um presidiário ou um ex-presidiário, né? Quando na verdade ele vai ter muito mais autoridade, ele tem a autoridade de quem fez e pagou o preço. Ter pago o preço deveria indicar que o ex-presidiário foi recuperado pelo sistema carcerário. Mas não é sempre o que acontece, como diz a assistente social da PEL, Cristina da Silva Coelho. A gente tem claro, né, que o fato da pessoa cumprir uma pena, na realidade, não está contribuindo em nada, né, para que ela volte à sociedade uma pessoa diferente, né? Porque na realidade a cadeia é uma escola do crime, né? Então, as possibilidades, depois dele passar por um período, né, de internação, né, cumprindo uma pena, a possibilidade dele se recuperar são pequenas, né? Embora a gente acredite e trabalhe em cima disso, buscando essa recuperação. A família tem grande importância na reintegração do detento. Por isso, a assistência social procura resgatar os vínculos familiares. É o que diz Cristina Coelho. O interno que tem um respaldo familiar, né, uma família estruturada, que lhe dê apoio, que lhe dê o acompanhamento necessário durante esse período, então as chances dele são bem maiores, né, porque ele já sai com um certo respaldo e ele não perde o vínculo, né, com a sociedade lá fora. Embora haja o processo de regeneração, o retorno à sociedade e ao mercado de trabalho ainda é muito difícil. Ao deixar a penitenciária, o carimbo de ex-presidiário vai limitar as oportunidades, como explica a assistente social Cristina Coelho. Se nós já vivemos numa sociedade que existe um exército de pessoas, né, que não tem acesso a um trabalho, né, então quando ele sai com esse estigma de ser ex-presidiário, aí que dificulta muito mais ele ingressar no mercado de trabalho. Então, normalmente, eles procuram alternativas, né? Então, aí ele vai começar a trabalhar no mercado informal, né? Dando jeitinho, né? Mas trabalho fixo dificilmente eles conseguem. A sociedade não acredita na possibilidade dessa pessoa mudar de vida. O fato de ter feito alguma coisa e ter cumprido uma pena deveria, né, a princípio, deixá-lo isento, né, desse estigma de ex-presidiário. Quem já passou pela experiência de ser recusado para uma vaga e sentiu na pele a discriminação no mercado de trabalho, conta. A gente não consegue emprego porque a gente sai, que nem eu saí no regime de condicional, e a gente vai numa firma, até que a firma não sabe que a gente é um ex-presidiário, quando eles passam a saber, eles já arrumam uma desculpa, volta amanhã. E você, daria emprego a um ex-presidiário? o retrato foi às ruas de Londrina verificar. Eu empregaria dependendo do delito que ele houvesse cometido, né? Se fosse um delito leve e que a pessoa com certeza se recuperasse, eu acho que sim. Agora, se fosse um delito mais grave, como, por exemplo, um homicídio, nesse caso, não. Eu ficaria na dúvida, né? Não por ele, ficaria mais na dúvida pelas amizades que ele fez lá na prisão. Você empregaria um ex-presidiário? Não. Por quê? Porque falta de segurança, né, Diva? Eu acho que seria muito arriscado empregar um ex-presidiário. Você só empregaria um ex-presidiário? Empregaria, sim. Independente do crime que ele tenha feito? Não, ele é ex-presidiário, pagou pelo crime que fez, certo? Então ele tem que ser reintegrado, sim, à sociedade. Por que não? Se não reintegrar ele, ele vai cometer novos crimes, outras coisas, outras barbaridades. No próximo bloco, você confere o projeto de apoio às penas alternativas, o trabalho da Penitenciária de Londrina e de grupos religiosos que tentam a reintegração dos ex-presidiários. A Rádio Universidade FM está apresentando... Retratos, uma imagem sonora do cotidiano, da história, dos fatos. Hoje em destaque, os ex-presidiários. Em 1876, surgiu a orientação humanitária, que marcou uma nova época na história do direito penal. Além de punição intimidativa, surge a ideia de ressocialização do delinquente, preparando-o para a reintegração na sociedade. É neste sentido que o atual sistema penitenciário se orienta, punir e inibir o crime, e também de reintegrar o preso à sociedade. De acordo com o juiz da Vara de Execução Penal, Roberto do Vale, é o que acontece em presídios de pequeno porte. Com menor o número de presos, a recuperação é maior, pois os psicólogos, assistentes sociais e psiquiatras têm um trabalho mais individual. Com relação aos presos que estão aguardando julgamento em distritos, a situação é outra, como explica o juiz Roberto do Vale. Com relação aos presos provisórios que estão nos distritos policiais, sim, nós estamos atingindo quase o dobro da capacidade já. Nesses casos, não existe recuperação, não existe um trabalho psicológico, psiquiátrico, assistência social em relação a esse preso. Não existe ocupação deles, eles ficam ociosos 24 horas por dia. Então, é quase zero a recuperação desse tipo de preso. Só depois que é condenado e que vai para um presídio é que começa um trabalho. De acordo com o diretor da Penitenciária Estadual de Londrina, Dyson Ferreira de Pinho, a PEL oferece uma estrutura ao preso para que ele volte à sociedade reeducado. Mas, ao sair, o ex-presidiário não encontra na sociedade condições para sua manutenção e de sua família. Daí o elevado índice de reincidência. O preso aqui dentro, ele tem um sistema, uns canteiros de trabalho. Ele executa, aprende a mão de obra, aprende a certas atividades. Só que ele sai aqui com uma referência, uma carteira onde se diz, detento, preso. Esse documento, esse lá fora, é um documento que não dá aceitação. A população em geral refuta isso aí. Tem medo de pôr um preso para trabalhar junto com ele. Então, isso torna-se difícil. Então, o preso automaticamente vai lá fora, não tem um trabalho, acaba voltando para cá novamente como residente. A Penitenciária Estadual de Londrina tem hoje 360 presos. Mais da metade trabalha na conservação da unidade. Faxina, cozinha, lavanderia, padaria e barbearia são feitas pelos internos. Por esses trabalhos, ele recebe o que chamam de pecúlio, o valor de R$ 21,00 por mês. Além disso, a cada 3 dias de trabalho, sua pena é reduzida em 1 dia. Existe também uma cooperação entre a penitenciária e empresas conveniadas. A penitenciária cede espaço físico e as empresas conveniadas mandam trabalhos para os presos, que recebem 70% sobre o valor pago pela mão de obra. Quando o interno deixa a penitenciária, dificilmente é admitido por essas empresas conveniadas, e apenas em alguns poucos casos, essas mesmas empresas dão cartas de apresentação para que o ex-presidiário possa procurar emprego. Segundo o chefe do Departamento Ocupacional e Qualificação da PEL, Sérgio Roberto Ruiz, a penitenciária pode ajudar com oferta de cursos profissionalizantes, desde chocolataria básica até eletricista. Ele afirma que o interesse é grande e o desempenho acima das expectativas. Além disso, a PEL também cuida da educação básica. Os internos são, em sua grande maioria, jovens de classe baixa, que já atuaram no mercado de trabalho. Um grande número deles vem da zona rural e tem somente da primeira à quarta série. Para eles, foi criada uma escola dentro da penitenciária, com professores de várias disciplinas. Eles buscam a alfabetização desses presos, para que seja menos duro o reencontro com a sociedade e a conquista de uma vaga no mercado de trabalho. O professor João Batista Santana fala do alto número de analfabetos e como o projeto atua. Nós temos, assim, um índice de alfabetização, né, muito grande, né? Quer dizer, muitos analfabetos, né, chegam dentro da unidade. Como eles têm um tempo a cumprir dentro da unidade, uma pena a cumprir, então eles são motivados, são chamados, né, incentivados a começarem a estudar. Muitos deles recusam porque acham que a cabeça não dá mais, não ajuda e tal, mas através de um trabalho conjunto, não só da escola, mas da assistente social, da psicologia, a assessoria jurídica, os próprios professores têm conseguido que esses alunos retornem à escola. Nós já tivemos alunos que entraram analfabetos, né, e concluíram já a oitava série. A receptividade e o respeito aos profissionais é muito grande. Logo, os resultados ultrapassam as expectativas, como fala Santana. A gente pode perceber no dia a dia pessoas que a gente conviveu durante um tempo ali dentro, que participou diretamente dessas atividades que nós citamos, a escola, o trabalho, as atividades esportivas, raramente eles voltam a fazer parte, né, desses reincidentes. Então a gente tem percebido que, assim, com bastante alegria até, que o que nós estamos fazendo lá realmente tem valido a pena, né? A reeducação do interno na sua relação com o ambiente e com os colegas faz com que a penitenciária deixe o velho estigma de escola de marginais que a acompanha. Com a recreação e as atividades físicas, o convívio se torna menos pesado, como explica Santana. Então eles mesmos falam, né, muitos depois de algum tempo ali de convívio, eles falam que ali é um colegião interno, né? Um colegião interno, não uma cadeia que muitos já passaram, caso de detenção em São Paulo, no Rio, em outros lugares do Brasil, eles veem que realmente ali é bem diferente. É um tratamento diferente, e esse tratamento é correspondido, né, com atitudes diferentes. Além da assistência social, do acompanhamento psicológico, das atividades físicas e educacionais, existe o trabalho de entidades religiosas que dão apoio espiritual. Um desses trabalhos é feito pela Pastoral Carcerária, da Igreja Católica, que atua com outras pastorais sociais há cerca de 5 anos. O trabalho da pastoral começa dentro das penitenciárias, passa pelo sistema jurídico e chega até as famílias dos presos e das vítimas. As dificuldades em se trabalhar na reintegração do preso são muitas. Mesmo assim, essa ação não deixa de ser gratificante. Muitas vezes, a pastoral assume o papel da família dos presos, que não tem parentes ou que simplesmente foram esquecidos pelos familiares. Apesar dos resultados serem a longo prazo, muitos presos estão resgatando a sua cidadania, como explica o coordenador da pastoral, Claudemir Lopes Bozzi. Os resultados do ponto de vista da pastoral é que várias pessoas estão sendo acompanhadas, estão tendo restabelecido seus direitos com o trabalho que a assistente social faz junto às famílias desses presos. Apesar dos bons resultados obtidos pela pastoral, Claudemir Lopes Bozzi diz que o sistema penal não tem atuado como deveria, o que contribui para o alto índice de reincidência. Ele explica. Nós atribuímos a forma como o sistema ele é estruturado e organizado para punir o preso. Na verdade, a lei diz que são 3 os objetivos do indivíduo ficar encarcerado. Um desses objetivos seria para que o preso não cometesse que o criminoso, no caso, não cometesse novos crimes. O segundo objetivo era a prevenção, né, da sociedade. E o terceiro seria a reeducação desse preso. Ou seja, depois de um certo tempo preso, ele teria que retornar à sociedade, de certa forma, aí, curado, entre aspas, né, das mazelas pelas quais ele foi encarcerado. Mas, na verdade, não funciona. Outra entidade que trabalha dentro da Penitenciária Estadual de Londrina é conhecida como Os Semeadores, que pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Os Semeadores trabalham em Londrina há 5 anos e meio. O representante da entidade, Ademir dos Santos Maria, explica o surgimento desse grupo como uma forma de repor a falta de espiritualidade dentro do presídio. Na parte prática é o seguinte, a gente faz o culto em si, né, nos padrões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e nós fazemos louvores com eles, pregação na palavra, testemunhos de muitos deles que já estão hoje regenerados, prontos para a sociedade. Então é um trabalho voltado inteiramente para eles. O representante da entidade Os Semeadores, Ademir dos Santos Maria, ressalta a receptividade do trabalho entre os presos. É dificultoso, só que em retorno, em contrapartida, ele tem de retorno para nós o lado pessoal. A gente sempre colocar para eles, a gente gosta de colocar para eles o seguinte, que a justiça do homem já foi colocada para eles. Eles estão ali pagando por algo cometido lá fora, na sociedade, aqui fora. E nós estamos levando para a justiça de Deus, o amor de Deus para ele. O ex-presidiário José Arnaldo é um exemplo de quem conseguiu se readaptar à sociedade com a ajuda da comunidade evangélica. Ele acha difícil que alguém consiga se redimir apenas por estar na prisão. O sistema carcerário hoje em dia é um lugar que a pessoa errou, está ali pagando a pena, né? Mas não que vai mudar o pensamento da pessoa. Tem pessoa que sai mais revoltada, né? Ele pode passar 1000 anos ali dentro. Tem aqueles que às vezes pode ser, por exemplo, tem um primário, né? Que é o primário, né? Acostumado a roubar. Né? Pode sair de lá, já com causa dos sofrimentos e voltar com a família dele, arrumar um bom serviço. Agora tem pessoas que já é acostumado, pessoas que já está viável na vida do crime há muito tempo, há muitos anos mesmo. É só pela misericórdia de Deus, viu? Outro projeto que dá apoio aos presidiários é o Proegresso. O projeto foi criado há 25 anos no estado do Paraná e oferece apoio psicossocial e jurídico aos condenados que saíram da prisão para cumprir o restante da pena em liberdade. O programa orienta essas pessoas onde procurar seus direitos como cidadãos e também a entender a problemática que eles estão vivenciando. Uma das coordenadoras do Proegresso, a assistente social Silvia Coleman, conta como é o trabalho da equipe. Então esse acompanhamento é feito por essas áreas de direito, serviço social e psicologia, buscando, né? Primeiro, auxiliar ele a se conhecer os seus problemas e enfrentar um mundo que está aí fora, né, com um pouquinho de apoio, de suporte. Além disso, todo acompanhamento jurídico é feito no sentido de que os seus direitos sejam preservados, sejam garantidos e tudo mais. A gente observa que isso, embora possa parecer pouco, né, na realidade é muito para uma população que não tem nada. Né, que muitas vezes sai depois de um longo período em presídio, sistema fechado, que tem a sua família desestruturada, que não encontra mais o seu espaço de convivência na sociedade e que precisa desde recuperar sua autoestima até recuperar suas condições materiais de sobrevivência. A equipe do Proegresso defende o cumprimento das penas em regime aberto e das penas alternativas. Segundo a assistente social Silvia Coleman, pessoas que não representam perigo à sociedade não deveriam passar pelo regime fechado. Então nós acreditamos que aquelas pessoas que não oferecem risco, né, à sociedade, um risco real, concreto, de violência mesmo, elas não deveriam ser condenadas à prisão. Porque na prisão a ociosidade, a revolta, os sentimentos negativos no geral, eles são extremamente potencializados. Né? Essas pessoas, em vez de sair de lá mais ressocializadas, educadas, como se espera, essas pessoas saem revoltadas, saem com grande dificuldade de convívio social, né? Saem com as suas famílias desestruturadas e, sobretudo, saem escoladas na marginalidade. As penas alternativas têm um grande potencial preventivo. Elas contribuem para a comunidade com prestação de serviços e podem ajudar o condenado a valorizar o próprio trabalho. Silvia Coleman fala a respeito. A gente acredita que as penas alternativas, que são penas que têm uma contribuição muito grande para a comunidade, elas deveriam ser o futuro. No entanto, para que elas se operacionalizem, a gente acredita que o governo, os estados, os governos, os juízes, devessem dar um suporte. Não é porque são penas alternativas que elas não precisam de acompanhamento. Elas não acontecem sozinhas. Elas são muitíssimo mais baratas do que para a sociedade, do que o preso em regime fechado. Né? Mas elas precisam de algum investimento, precisam de equipes capacitadas e a gente aposta que se os governos, se o judiciário, se os responsáveis pela essa área de execuções penais se voltarem para o investimento na área de penas alternativas, a capacitação técnica, sistemas de acompanhamento eficazes, a gente vai ter grandes resultados para o futuro. No próximo bloco, você vai acompanhar o que uma pessoa sente quando entra nesse mundo quadrado e suas expectativas para o retorno ao convívio social. A Rádio Universidade FM está apresentando Retratos, uma imagem sonora do cotidiano, da história, dos fatos. Hoje em destaque, o ex-presidiário. Pessoas comuns, que até há pouco tempo conviviam normalmente na sociedade, de repente, devido à ganância ou à bobagem, como eles mesmos dizem, se veem envolvidas com o crime e são presos. Um novo mundo, com suas próprias leis, regras e costumes. E também com um único horizonte, muros de vários metros de altura e grades. A liberdade não tem preço. Aqui pode dar tudo, aqui pode dar coberta, pode dar tudo de bom e melhor. Que podia pagar R$3.000 por dia, praticamente para mim, porque eu queria a liberdade, nada contra a liberdade. O espaço que tem lá fora, respirar o ar puro aqui, tá tudo atrás de mural, não dá para ver nada. A vontade de tomar uma água natural, ir numa cachoeira, tomar um banho de praia e assim, divertir. Aqui não tem nada disso. Aqui é só tranca e nada mais. Aqui é um mundo quadrado só, e pouco espaço. Além da falta de espaço físico e social, a psicóloga Cíntia Santos aponta que outro problema é a dependência e a submissão que os presos têm que enfrentar. Uma coisa super difícil para um ser humano encarcerado é a dependência total do outro. Então, se eles querem falar com a família, eles precisam ir até o serviço social. Tudo que eles querem depende de um outro que faça por eles. Muitos que eram lá na comunidade deles eram os chefões, eram os bom da boca. De repente, ter que ficar dizendo para um menino de 25 anos, sim senhor, não senhor. Né? Essas coisas pesam bastante para eles. Um mundo novo, mas temporário. Chega, cedo ou tarde, o dia de voltar ao convívio da sociedade. E conforme esse dia se aproxima, a expectativa de recomeçar a vida aumenta. É uma expectativa muito grande, né? A ansiedade fica a todo momento na gente, né? O convívio de novo, se adaptar com o mundo lá fora, com a família, com os amigos. Chegar lá fora, né? A gente tem que, às vezes, até refazer outras amizades, né? Porque é um novo recomeço de vida, né? E ao mesmo tempo, o medo do preconceito da sociedade, mesmo da família, é um fantasma que persegue a grande maioria dos presidiários. Eu mesmo penso nisso todo dia, né? Meus momentos aí de tranquilo, né? Tô quieto no meu canto aí, eu tô sempre pensando nisso, né? Principalmente na parte da família, né? Mas eu tenho firmeza comigo mesmo que se a gente não fazer pela gente, ninguém vai fazer, né? Então eu vou sair com a cabeça erguida e superar isso lá fora, que com certeza vai ocorrer, né? Vai ter um certo preconceito, sim. Vai ter esse preconceito, mas é coisa que a gente tem que deixar de lado, né? Senão, não tem como prosseguir a vida, né? Tem parente da gente que fica meio assim, assim, você não tem mais jeito, não. Até a gente provar o contrário pra eles, demora, hein? A sociedade não gosta de preso, o senhor sabe disso, né? Principalmente os abastados, né? Mas a sociedade, com certeza, ela vai me condenar de novo, se for necessário. Quando eu tava lá fora, de repente, eu mesmo tinha preconceito do pessoal daqui. E eu vim parar aqui, né? Mas o que pensam aqueles que estão prestes a serem libertos? A psicóloga Cíntia Santos afirma que nem sempre as intenções dos presos são boas. Porque não é nada bom ficar aqui. Então eles falam, não, nunca mais vou voltar. Né? Assim como tem alguns que conseguem dizer, eu estou com tanta raiva que agora eles vão ver. Né? Eu fiquei muito tempo aqui, agora eu vou fazer acontecer. Então assim, às vezes eles até pensam que vão fazer um outro delito, mas dessa vez vão fazer bem feito e aí eles não vão ser pegos. No entanto, entre os entrevistados pelo Retratos, todos, reincidentes ou não, têm apenas uma certeza. Voltar a um presídio, nunca mais. Eu achei que essa vida nunca deu certo e acho que nunca vai dar certo, né? Então, a gente já está com outras ideias de continuar no serviço que a gente era, né? Uma lavoura, um trabalho, um emprego, qualquer coisa, a gente já tá mais moderado das ideias, né? Essa foi uma experiência de vida que jamais eu quero retornar a passar por um lugar desse aqui. Foi a primeira vez no deslize da vida, mas fé em Deus, né? A gente vai sair lá fora lá e esquecer tudo isso que passou e prosseguir a vida de novo, né? Muitas portas fecham, a gente tem que ser pessimista, né? E erguer a cabeça e seguir em frente e vai dar tudo certo. Olha, tem pessoas aqui que dizem o seguinte: quando eu vou sair daqui, eu não quero nem lembrar disso aqui. Muito pelo contrário, tenha que lembrar sim, que é para nunca mais voltar. Universidade FM apresentou Retratos, uma imagem sonora do cotidiano, da história, dos fatos. Hoje em destaque, o ex-presidiário. Uma produção dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Londrina. Ano 2, edição número 20. Na equipe desta semana, Adriana Yumi, Cláudio Yuji, Fábio Galão, Murilo Pinto, Priscila Valdez e Viviane Marques. Apresentação de Ângela Alberto. Trabalhos técnicos, André Fiore e Marcelo Borges. Supervisão, professora Neuza Maria Amaral. Direção de jornalismo, professora Flávia Bespalhocchi. O programa Retratos é uma ação do projeto de ensino, a interação teoria-prática do radiojornalismo numa dimensão mais próxima do mercado de trabalho. Participe você também do Retratos. Dê sua opinião, sua sugestão. Nosso telefone é o 371-4268 ou utilize nosso e-mail retratos@loja.net, tudo em minúsculas. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 18h. Até lá! Universidade Estadual de Londrina, 30 de setembro de 1999. A Rádio Universidade FM apresentou Retratos, uma imagem sonora do cotidiano, da história, dos fatos.